deusa Kali despertou. Revoltada com as injustiças do mundo moderno, Kali decidiu punir os humanos, espalhando morte e destruição. Na atual Wasteland, os sobreviventes se revezaram e conversaram com a deusa, suplicando na esperança de acalmar sua fúria e de ganhar a sua graça. Olá você que sobreviveu ao tétano. Olá você que sobreviveu ao frio extremo. Olá você que sobreviveu à Steamcon Paranapiacaba. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Roger. Para mais um Catadores e Relíquias. E hoje, como já deu spoiler, agora um pouquinho, vamos falar sobre a Steamcon Paranapiacaba. O que aconteceu aonde? Paranapiacaba. Onde acabou o Pi? Em Paraná. Piacaba. Nossa, que piada. Tá, tá, tá, tá. Jesus, meu Deus. Ah, é legal a piada, mas é uma piada matematicamente certa. Ah, duas piadas em combo. E para mais piadas em combo, não deixem de ouvir depois os nossos recados, jovens. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. Nossos recados são só um aviso. Temos um aviso, Roger, que é: o Catador de Relíquias vai estar na... Eu ia falar Steamcon de novo. No Mega... Você quer voltar na Steamcon já? Já saímos de lá agora e tô querendo sair, tô querendo voltar já, né? Muito bom. Mas então, vamos estar no Mega Campinas Anime Fest, ou Mega Café pros íntimos. Dia... Eu sempre esqueço de datas. Dia 20. Dia 20 de agosto. Se você quer saber a treta que eu tenho com desse dia, ouça o podcast anterior nosso, que fala sobre o Age Campinas. Lá eu vou explicar por que eu não tô gostando, pelo menos, dessa data. Gostei da data pra eu ir no Mega Café. Não gostei dessa data por outros motivos. É isso. Esse recado. Não deixem, por favor, de acessar nossas redes sociais, que estarão aqui embaixo na descrição do podcast. E se quiserem desafiar os nossos amiguinhos dos Old Gamers, só deixar a hashtag em qualquer uma de nossas redes sociais com a mensagem desafie um Old Gamer. E o joguinho que você quer, quem é você, onde, quem é você na fila do pão. É isso. Recado, um recado. Beijo, papai, mamãe, Xuxa, quem você quiser. Não? Então é isso, recados rapidésimos, rasteiros e rapidíssimos mesmo. Então vamos para o nosso podcast ferroviário. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Voltamos ao nosso podcast a todo vapor, eu posso dizer. Nossa, que eu já vi lá muitas piadas com vapor, com água, é uma delícia. E hoje a gente é obrigado a ouvir todas elas, isso é o pior. Mas onde nós estivemos, ó, amigo Roger, amigo Roger, onde nós estivemos no último domingo? Na Steamcon. E o que nós fomos fazer lá? Tirar fotos, olha, do povo. Cara, é a primeira vez que eu vou num evento e o formato dele, eu tenho que dar um passo pra trás pra explicar. Paranapiacaba é uma vila. Sendo grosseiro e bobo e chato e cara de melão, ele é um apêndice de Santo André. Mancada com a cidade. É, mano, com a vila. Lembra se quer ver? Quando eu vi que. Não, não é cidade, é vila. Foi uma mancada com a vila. Ele é um ponto muito distante que tá ligado à cidade, só que ele quase é outra cidade. Inclusive, Paranapiacaba tem dois pedaços, né? Então... A parte alta e a parte velha. E, tipo, apesar de dar pra você passar a pé da parte alta pra parte baixa, né? Por meio de uma passarela, barra ponte. Assim, mas de carro você tem que dar a volta pela estrada. São duas estradas longas. É, meio longas. Paranapiacaba, a cidade, fica pro próximo podcast, que eu acho muito interessante contar um pouco sobre a história do lugar, tal, tal, tal. Resume-se a que toda a vila se desenvolveu, agora sério, a gente tá brincando, toda essa ideia, mas toda a vila se desenvolveu a partir da ferrovia que passava por lá. A vila, que a gente fala a parte baixa, ela se desenvolveu com, só com funcionários da ferrovia, e a parte alta seria a parte de comércio, mais ou menos essa ideia. Pessoas que vieram meio aleatórias de fora e foram tentar ganhar a vida ali. Ou pessoas que eram, estavam ali no grupo dos trabalhadores e por algum motivo são mandados embora. Não ia voltar. Tá ali, já tinha um pouco de vida, tinha um... família, desenvolveu família, ninguém vai saber, e foram morar na outra parte. Só que isso fica no próximo podcast, que é bem interessante. É um lugar pequenininho, ele todo... Essa parte joga no próximo. Sim, ele é pequenininho, é todo simpático e é muito legal. Mas Steam com Paranapiacaba, Roger, o que falar sobre esse evento? Primeira coisa, como eu tava pensando aqui, o formato do evento, ele engloba toda a vila. Porque você vê as pessoas que estão participando, estão, tem uns cosplayers, vamos colocar assim, você vai equiparar com um evento de anime, eles estão espalhados pela vila, estão andando, fazendo as coisas deles. E toda a vila é muito fotogênica, por qualquer assim, fotográfica. Então as pessoas estão meio espalhadas fazendo poses. O steampunk combina muito com o lugar. É, de fato, porque a vila tem essa pegada lá. Na verdade, ela é o que representa o steampunk, né? Ela é uma vila de ferroviários. Sim. O fundo foi construída a rodovia ali. Não sei se está correto falar ferroviários. Mas enfim. Pela localização dela, hoje, ela sendo um lugar histórico, ela é muito sossegada. Tipo, você tá na rua, não tá passando carro aqui ali toda hora. Então isso permitiu o evento. Não precisa ser um lugar fechado. Ele pega toda a vila o evento. Diferentemente de um Anime Friends, que ele tem um lugar que centraliza tudo, acontece naquele lugar. Isso, exatamente. Ou outros eventos de anime ou de cultura pop que nós temos por aí. Ele tem que acontecer num lugar só. Ah, o Mega Café não acontece no Colégio Salesiano, se eu não me engano, atualmente. Então, o Steampunk é o gostoso disso, que é descentralizado. E existiam, mesmo assim, existiam dois blocos principais, que é o Clube Lira, se eu lembro esse é o nome, e uma espécie de um mercado. Isso, se eu não me engano, o pessoal chama de mercado lá. Que era o lugar, inclusive, onde estavam todos os stands lá, sim, vendendo as coisas. E isso eu achei legal, tipo, a parte meio que da cultura, não que a venda de itens não seja cultural, isso acontece também, mas a parte de desenvolver palestras, apresentações, ficou no clube. Isso. A parte de comércio, de comprar coisinhas relacionadas à cultura steampunk, ficou no mercado e ficou bem separado. Me disseram que outras edições, tudo foi num lugar só. Só que aí, esse ano agora, foi descentralizado e eu achei bem maneiro. Bom que você pode realmente não ficar preso naquele ambiente, tem que ficar lá, não tem mais o que fazer, o que eu vou fazer agora. Não, você tem que ver aqui toda a vila para você explorar e poder ver o que você quiser. Pessoas são muito receptivas, tanto as pessoas da vila quanto pessoas que estão lá participando do evento. Aceitam, vem cá, posso tirar uma foto? Pode, nossa. E você sente que eles têm um orgulho de fazer essas fotos, de fazer a pose. Inclusive, no olhar, um pouco de paixão também. Acho que paixão define muita coisa do steampunk. Define mesmo. E outra coisa que eu senti é que eles... Não que eles se conhecessem, mas você vê que é um povo, pessoal bem unido, sabe? Todo mundo brincando, assim, com seus personagens, cada um. Esse é um detalhe interessante, já puxando personagens, a ideia da criatividade. Meu, sim, como as pessoas são criativas com seus personagens, cara. E tem, você pode criar o que você quiser dentro da mecânica, ó, da mecânica steampunk. É verdade, por exemplo. Você pode pegar um personagem já conhecido, transformar ele numa aparência mais steampunk, criar seu próprio personagem e fazer todo um background, como aconteceu de a gente conhecer pessoas que tinham um personagem próprio, tinham um background e toda a história, toda a vida do cara, como que ele tá fazendo agora, o que ele faz, o que ele não faz. E é muito gostoso ver isso. Você vê que a imaginação flui e ela é bem aproveitada, sabe? O que você não vê com o cosplay tradicional. Eu coloquei no tradicional bem entre aspas, tá? Porque não existe essa ideia de cosplay tradicional, cosplay novo, cosplay velho, não tem essa. O ponto que o cosplay de eventos de cultura pop ou anime, geralmente tem muita gente do meio critica por não ter um detalhe X, detalhe Y, por cor de roupa, ou por cor de acessório, ou por X, Y, Z motivos. O steampunk me dá uma liberdade de você criar em cima e, meu, é isso o correto pro personagem que você tá vivendo. É, exatamente, não tem um correto e errado, não tem um padrão de referência. A referência é só criatividade, você vai expor ela. Eu achei muito massa isso daí. Olá pessoas, estamos aqui em Paranapiacaba. Estou aqui com a minha querida Charlotte Couch. Charlotte, por favor, o que você faz aqui em Paranapiacaba na SteamCon? Olha, na SteamCon eu exponho com a minha loja todo ano. A gente trabalha com itens importados do estilo steampunk, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não consegue encontrar em lugar nenhum, né? A maioria do pessoal customiza os próprios itens, então a gente tenta trazer pra cá, pra esse grande evento, pra que o pessoal tenha acesso. Pô, e você entrou nessa vibe steampunk como? Como foi que você se iniciou? Olha, eu conheci o steampunk através de um convite para um piquenique que... aconteceu no Parque Ibirapuera. Até então, eu não fazia ideia que existia esse universo, ainda mais aqui no Brasil, né? Porque é coisa que a gente vê na TV, vê em filme, mas não imagina. E depois que eu fui a primeira vez, eu me apaixonei loucamente e nunca mais deixei de ir. Ai, que maneiro. E a sua loja se desenvolveu a partir depois desse primeiro contato, né? É, na verdade, a loja, eu sempre vendi produtos alternativos, né? Pra galera gótica, que curtia um rock. E eu fui introduzindo itens steampunks, porque eu vi que tinha uma grande carência aqui no Brasil disso mesmo. Daí deu super certo. E essa edição do SteamCon, como que você tá achando? Suas impressões sobre o evento, por favor. Olha, tá incrível como todo ano, né? O pessoal capricha muito no visual. Você vai ver que a maioria do visual é customizado, né? O pessoal é bem criativo, com armas, com vestimenta, com tudo. E eu acho realmente incrível, né? É um evento, é o maior evento steampunk do Brasil. Isso se não for da América Latina. É incrível. E pra finalizar aqui nossa rápida conversa, porque fica muito tempo falando com você, essa rápida conversa, o que que é? Fala onde nós podemos achar você e sua loja. Ah, sim. Cult Store. Você encontra pelo Facebook a página Cult Store mesmo. Só mandar um PVT pra gente que a gente te auxilia no que for possível. A gente acha os acessórios mais inimagináveis possíveis. Mandar um abraço pra pai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus três gatos, pros meus irmãos. Deixa eu ver aí. Pra quem mais ouvir esse áudio. Aê, isso aí. Charmotte, muito obrigado por sua presença aqui. Um excelente evento pra você, excelentes vendas também. Obrigada. Valeu mesmo, hein? Obrigado igualmente. Curta bastante o evento e esteja presente no próximo ano, que vai ser mais incrível ainda. Perfeito. Valeu, então voltamos ao nosso podcast. Conversamos com muita gente também, né? Conversamos. Foi bem gostoso. E como eu referi atrás, a paixão, ela tem muito disso. Você vê no olhar das pessoas essa ideia de gostar daquele estilo, gostar de todo o universo que envolve steampunk. Como eu falei, o orgulho de você estar ali fazendo pose, ou fazendo uma palestra, ou mostrando seus produtos, é muito legal. É muito legal. Vocês estão ouvindo, por favor, de nossa conversa, vocês estão ouvindo áudios que nós gravamos lá. E não sei se vai dar pra perceber pelo modo, mas pra mim, vendo, olhando nos olhos das pessoas, que é muito disso, tem muito do gosto, tipo, anima você em tentar fazer, no próximo ano ir lá e, pô, vou fazer um meu personagem, ou não, vou pegar um personagem X, eu já tava pensando em fazer um, viu, pra você, pegar um Kamen Rider e montar um Kamen Rider steampunk. Ia ficar da hora, hein, cara? Mano, eu tava muito na ideia, eu pensei, falei, nossa, isso fica da hora, não sei o que, foi, pera, calma o coração, porque realmente essa ideia do, empolga você. Aí eu faria alguma coisa do Doctor Who estilo steampunk. Pô, isso é massa pra caramba, mano. Isso é massa. Porque pra caramba. Eu vi uma imagem de um Dalek steampunk lá. Que olha aí. Muito da hora. Que maneiro. Estamos aqui de novo, SteamCon Paranapiacaba, e estou aqui com... O Absonus, dono do Freak Show, está aqui ajudando o pessoal e aprontando bastante traquitanas quânticas, parafusetas atômicas e coisas capengas com a galera. Absonus, quero perguntar para o senhor, por favor, o respeito, por favor, o que, que é esse espaço, o que você está trazendo para SteamCon Paranapiacaba? É, eu sou responsável pelo gabinete de curiosidades, algo que era muito comum no século XIX, era a apresentação de gabinetes de curiosidades junto com o Freak Show. Então eu faço uma sala temática um pouco mais ligada ao terror, mais à fantasia, pra tá assustando um pouquinho mais essa vila que já tem uma fama de bem assombrada. E você vem com sua sala, com todos os seus experimentos, desde quando? É, eu tô desde a primeira SteamCon, se eu não me engano foi em 2013? 2013, 14, faz 5 anos, espera, vamos contar. Estamos em 2007, já é a quinta edição, é isso mesmo. É, eu venho desde sempre, eu comecei só com 3 peças e o pessoal foi apoiando. Hoje eu já tenho uma sala inteira ajudando o pessoal aí pra tá trazendo mais turismo aqui pra cidade, dando mais movimento aí pro evento. E como você se iniciou nessa coisa do steampunk, dessa... Toda essa ideia, eu falo loucura, mas ok. No meu caso é loucura. É, foi apropriado, então. Foi apropriadíssimo. No meu caso, eu já gostei. Gostava de steampunk sem saber o que diabos era o steampunk. Eu assisti aquele filme do Wild Wild West, que é uma porcaria. Todo mundo odeia aquele filme, mas eu adorava aquela temática. E depois que eu fui descobrir o que era o steampunk, o que era o gênero literário, aí eu me joguei de vez, descobri que tinha uma turma em São Paulo que fazia. Agreguei a minha mãe ao movimento, se quiser até falar um pouquinho aqui com ela. Ela também adora esse tipo de evento, apaixonou também. E foi assim, assim, a maioria das pessoas descobrem de uma maneira diferente. A minha foi assim, eu não sabia o que era, eu já gostava. Depois que eu parti, né, que eu parti a, escolher, a saber o que, que era, eu parti a gostar mais, procurar mais. E hoje eu tô aí, ajudando o pessoal, fazendo essas loucuras, e é isso aí. Que legal. A senhora, seu filho puxou a senhora aqui pra conversa, venha cá. Fala, quem é você? Meu nome é Madame Claire, eu sou a cigana de Freak Show e colaboro em confecção das peças que são expostas aqui na nossa sala. Eu conheci o steampunk através do meu filho Rodrigo e é minha quarta edição. Quarta edição? Caramba! Como está sendo para você essa steampunk? É uma viagem, é uma maravilha, né? A gente gosta muito, é uma subcultura que a gente aprecia demais. E estamos aqui para ajudar, para acrescentar. Que legal, parabéns, viu? Você está ótima. Obrigada. Vem cá, doutor, por favor. Onde nós conseguimos encontrar você nas interwebs, nas internets? O senhor utiliza essa tecnologia que veio pra ficar, né? Você só me encontra na página da SteamCon de Paranapiacaba. Eu ainda não tenho blog, não tenho site próprio. Somente na página da SteamCon. Eu sou parte da SteamCon, então não tem como eu criar, por enquanto, criar uma página só minha, algo só minha. Na página da SteamCon você vai encontrar bastante coisa, bastante turista tira foto das minhas obras. É lá que vocês vão encontrar. Perfeito. Abraço papai e mamãe, pra Xuxa, pra quem o senhor quiser. Abraços pra todo mundo, todos os streamers do Brasil. Principalmente para a organização desse evento maravilhoso, para a Adriane e para o Raul, que eles são fantásticos, pessoas maravilhosas. Um beijão para a Débora do canal Steampunk, que está espalhando o Steampunk de maneiras, uma proporção que a gente nem está imaginando. Veio gente de Brasília, veio gente da Bahia, tudo graças ao canal dela. Muito obrigado também, pessoal do blog. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Então continuamos aqui na SteamCon Paranapiacaba. E o legal é que tá bem tranquilo pra fazer qualquer coisa lá. É um evento tranquilo. Essa ideia, tipo, segundo evento, se bobear, nós estamos falando sobre tranquilidade, mas o fator tranquilidade, acho até pelo ambiente em si, ele é diferente do Age. Se você quer saber qual que é a ideia de tranquilidade do Age, escuta lá o podcast da semana passada, é fácil, hein? Sim, contar, ela é tranquila, mas, cara, de boa, deu trabalho tirar bastante foto, hein? Sim. Porque tem todo lugar que você olha ali, tem um... Como você me fala? Um personagem diferente, tinha bastante gente, vai. Sim, tinha bastante gente, mas a ideia... maioria fantasiado. Sim. Personagem. É cada virada, cada take que você podia pegar, tinha um personagem ali e bem posicionado e fazendo uma pose e se divertindo com aquilo, isso é muito legal. Tem as meninas da Kimi? Da trupe da Kimi. Eu sempre erro o nome, mas tudo bem. Eu não sei se a pronúncia está correta. Que foram sensacionais. Eu entrevistei elas. O Roger teve umas fotos. Tá tudo, é verdade. Você está ouvindo esse podcast, já tem álbum na página do Facebook. Então dá uma olhada lá. Ou essa semana vai ser só deste encontro. Na próxima saiu de Paranapiacaba. Tá? Pra você ver como que é o negócio. Porque a gente quer focar muito no evento hoje pra poder falar de Paranapiacaba no futuro. É muito mais tranquilo falar assim. Estamos aqui de volta, SteamCon Paranapiacaba, para falar com essas queridas. Estou aqui com... Adriana Tomazotti. E... Monique Silva. E... Lívia Estevô. E, ainda mais... Ana Dinardi. Estamos todos aqui para falar com essa trupe de dança muito maravilhosa que eu vi agora há pouco a apresentação delas. Qual que é o nome do grupo de vocês? Trupe da Kini. Trupe da Kini. Da Kini. Da Kini. É que eu sou horrível pra nome. Meu nome eu não falo direito. Mas, digam para mim, o que vocês estão fazendo aqui na SteamCon Paranapiacaba? Bom, eu venho todo ano na SteamCon, desde a segunda edição, mas esse ano especificamente nós viemos para dançar. E como você falou, você veio desde a segunda. Vocês, como que foi? Como é para vocês? Desde quando vocês vieram? Então, Monique falando. É a minha segunda vez na SteamCon. A primeira vez eu vim para conhecer, eu achei o evento o máximo, adorei todo o ambiente, caracterização, o quanto o pessoal leva a sério o estilo, enfim. E eu vim a segunda vez tanto para aproveitar o evento, quanto para apresentar nosso grupo de dança, né? Perfeito. E você, minha querida? Essa é a primeira vez que eu venho. Eu vim a convite junto com o grupo pra gente se apresentar e gostei muito, né? Uma ambientação completamente diferente e é muito interessante e vale muito a pena conhecer. E você? Eu conheci a Paranapiacaba, mas eu nunca tinha vindo pra SteamCon. Também é a primeira vez. Aproveitei pra vir com o grupo e eu achei muito legal que o pessoal leva muito a sério mesmo. Bem interessante. E esse universo do steampunk, como vocês conheceram? Vamos começar? Quem levantou a mão? Levantou a mão. Opa, oi você. Mas você, vem cá. Eu comecei a conhecer o steampunk quando eu trabalhei com uma estilista que fazia o figurinos steampunk, a Lili Angélica. E eu já tinha ouvido falar no estilo, assim, mas eu comecei a me aprofundar mesmo quando eu comecei a trabalhar com ela. E daí eu comecei a frequentar os eventos, a ler mais sobre a temática steampunk, a procurar sobre as bandas. E quando eu comecei a dançar, eu comecei a fazer, né, pesquisas que incluíssem a dança dentro do steampunk. Daí foi que nasceu a Trupe da Kini. Olha só. Bom, o meu interesse começou, na verdade, o ano passado, né, a primeira edição que eu vim. Eu já tinha bastante curiosidade sobre o assunto, já achava legal, já tinha assistido filmes, etc. Mas, na verdade, foi a Lívia, que acabou de falar aqui, que me deu uma força, foi meu primeiro espelho. Falei, Lívia, me ajuda aí com figurino e tal, me dá umas dicas, eu acho super legal, mas sei por onde começar. Mas depois eu fui sozinha procurando material. Por favor. Conheci o steampunk através da Lívia e foi um convite que ela fez pra gente pra fazer uma apresentação no Halloween Steampunk, ano passado. E aí foi quando nós montamos, né, a Trupe da Kini, em cima já dessa temática e dessa estética, e que foi bastante interessante e que abriu uma possibilidade criativa que a gente não tinha conhecido em outras formas de expressão, de arte e tudo mais. Aliás, só complementando o que a Adriana tava dizendo, a Trupe da Kini, de fato, ela foi criada para uma apresentação estilo steampunk. O primeiro intuito era só a gente dançar uma vez juntas para esse evento steampunk do Halloween e depois cada uma pro seu lado, que a gente tava se ajudando na coreografia, na verdade, que todas nós dançamos anteriormente ao grupo. Só que aí deu tão certo, assim, a gente se encaixou tão bem as quatro, que a gente acabou dando um nome pro grupo e virou um grupo definitivo. Eu já conheci o estilo, mas eu nunca tinha feito visual nem nada. E de dança, exatamente desse estilo também, foi como a Monique falou, desse evento que a Lívia conhecia, porque ela já participa de evento assim. E, rolou, aconteceu e foi bem legal. Fala pra vocês, como que as pessoas podem chegar ao grupo daí? Esqueci. Isso. Cara, porque eu não pego o nome. Ah! Trupe da Kini. Isso aí. Yeah. A gente tem uma página no Facebook chamada Trupe da Kini. Da Kini é um nome meio chatinho, mas é D-A-K-I-N-I-H no final. E daí vocês podem acompanhar por lá os próximos eventos onde a gente vai se apresentar, quais os próximos trabalhos que a gente tá fazendo, as coisas anteriores também. A gente também tem um canal no YouTube que tá começando agora. Essa coreografia vai ser o segundo vídeo que a gente posta lá. Mas também dá pra conhecer mais ou menos nosso trabalho, e é isso aí. Pra finalizar, alguém tem um agradecimento pro papai, pra mamãe, pra Xuxa, pra quem vocês quiserem? Eu gostaria de agradecer a minha mamãe, a dona Neide, que me colocou no balé com 10 aninhos de idade. Depois eu passei muitos anos sem dançar, mas acabei voltando, e quando eu voltei, em vez de voltar pro balé, eu vim pro Tribal Fusion. Eu queria agradecer a minha professora, Mariana Maia, que transformou um saco de batatas da dança do ventre numa tribalesca que consegue se mexer. Obrigada, prof. Eu vou reforçar o agradecimento para Mariana Maia, que também foi minha professora. Essa mulher faz milagre, Brasil, vão atrás dela que vale a pena. Mariana Maia dá aula no Symbios Studio, lá na perto da Faria Lima. Perfeito, então, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito. Um excelente evento para vocês e continue assim, que foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado. A apresentação das meninas foi legal, porque é uma dança, né? A Trupe da Kini é uma dança. É, a Trupe dança, sim. Sim. Só que eles colocaram uma história, tanto que teve uma apresentação, uma contextualização antes de começar a dança em si. Sim. Isso foi muito legal. Até deve estar tocando, logo eu tô tocando. Eu não tô colocando ordem nos áudios, a introdução do Enéas Tavares que fez ainda. Ah, é, o Enéas Tavares, verdade. Enéas Tavares fez, autor de um livro, quanto eu acho que Steampunk tava lá, junto dos meninos do Potato Cat, que tem o Cartas a Vapor, que é um jogo de cartas com temática Steampunk, baseado no livro do Enéas. Você viu toda essa frase pra montar todo esse cenário, e eu gravei essa introdução dele antes da dança das meninas começarem, e tá também a entrevista com elas também. Então vai estar aí na sequencinha. Nós vamos conversando aqui, papapá, e vai soltando os áudios. Comida. Comida é uma coisa interessante aqui no lugar. Já é um spoiler do próximo podcast, porque comida é um negócio interessante. Tem lugares que, tipo, a cidade da uva, a cidade do abacaxi, da maracujá, da tangerina, e lá é a vila do Cambuci. Nossa Senhora! Porque em paralelo com o SteamCon, existia uma espécie de feira gastronômica e tal, que tava acontecendo ali. Que ela é bem simpática, eu achei bem legal, que é um galpão grande e tá dividido entre coisas de artesanato e comida. Isso eu achei bem legal e é uma divisão justa, não é, ninguém tá apertadinho, ninguém tá... E você pra andar ali também é bem tranquilo. E é um galpão só. E isso é engraçado, né? Tipo, ele é bem centralizado, ele tá lá, tudo que precisa da feira gastronômica, mesmo tendo a feirinha de artesanato junto, tá tudo lá. Você anda, o ambiente é bem gostosinho, tá tocando uma musiquinha. Só que você chega na parte de comida, muitas das comidas tem o cambuci incluso nelas. Sendo doce, salgado, suco, licor, pinga. É, tipo, é muito, é interessante porque a versatilidade da fruta. Depois eu fui pesquisar, tipo, uma fruta que, tipo, meu, a galera usa, a galera é exportado. Eu falei, nossa senhora, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar da pimenta cambuci. Não sabia da fruta. Não, pinga com cambuci eu já tinha ouvido falar. Inclusive tem aqui na região também a pinga com cambuci. Ah, tá. Porque é uma variedade muito louca, tipo, é bolinha de... carne seca. Carne seca com cambuci. Sim. Aí, tipo... torta de calabresa com cambuci. Cambuci. Trufa de cambuci. O super citado já, suco, o licor e a pinga. Cambuci. Até eu brinco que o cambuci tem que ter água. E água você pode usar em qualquer uma dessas receitas que funciona. Que é impossível a fruta ser tão versátil. Mas depois eu fui conferir e ela é bem versátil mesmo. Porque ela pode ser inclusa em várias receitas, tanto salgadas quanto doces. Falei, nossa, isso é legal. Tem um lugar, ser um atrativo turístico, vamos colocar assim, que tem uma propaganda em cima disso, sorvete. Tem sorvete de cambuci. Não provamos sorvete de cambuci. Verdade. Faltou aí. Esse. Aí vem o plot twist. Que tinha um tio e uma tiazinha que estavam vendendo doces portugueses. Na maior aleatoriedade possível do mundo, doces portugueses. Aí tava bom aquele doce. Estava bom. Foi muito bom, foi gostoso, como eu falei. O clima tava gostoso, as comidas estavam gostosas. Comeu uma torta de calabresa, comeu o fio de ovos. Trufa de cambuci, o licor, cambuci, é, tipo, a pinga de cambuci, o suco de cambuci. É, eu não experimentei a pinga, porque... eu, não, nem o licor, né? Não, nem o licor também, não sou desses aí, pá. Só o suco. Ah, e suco com gengibre e com cambuci. Isso aí. Esse tem o suco de cambuci, o suco de cambuci com gengibre. É muito incrível. Eu tava esperando que aparecesse em roupas com cambuci, o que... é, vestir sua blusa de frio com fibras de cambuci. Sei lá, qualquer coisa. Duvido. Cara, não duvido. Carro. Imagina um carro feito com carro fibra. Duvido a cambuci. É que massa. Fica zoando. Depois nunca mais recebe a gente lá. Foi eles que falaram o mal do cambuci. Tá de relíquias. Vai nesse tempo ano que vem pra você ver. É uns plaquinhos de procurado, saca? Nossa. Eu, primeiramente, acharia massa. Segundamente, eu estaria perdido. Ah, mas se a gente voltar lá, não vai comer cambuci de novo. Com certeza. Ah, sim. Voltando aqui a Steam com Paranapiacaba, eu estou aqui com o Ricardo. Opa, tudo bom? E ele está aqui com o espaço do Sci-Fi ABC e Companhia. Diz pra mim, Ricardo, desde quando vocês vêm aqui e o que é o Sci-Fi ABC? É, nós participamos da Steam com desde a... acho que nós perdemos só a primeira, ou seja, essa aqui seria a nossa quarta participação. Já que é a quinta evento, né? E nós estamos aqui, como nós somos amigos do pessoal da Steam com, né? Fazendo uma apresentação com o tema Steampunk, né? Sim. Então estamos passando vídeos de curtas metragens, videoclipes de bandas que eu andei pesquisando e descobri quais eram as bandas que o pessoal mais gostava. Legal. Aí eu baixei a videografia dessas bandas pro pessoal assistir, né? E assim por diante, né? Pra você, como foi descobrir essa coisa do steampunk? É aquela coisa assim, eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia o que era. Então, assim, meu primeiro contato foi com a série O James West. Ah, sim. Sim. Que ele tem essa pegada de steampunk, quer dizer, eu já gostava disso, mas não sabia o que era steampunk, né? Perfeito. Aí quando eu fui apresentado com o pessoal do grupo, né? Aí eu fiquei sabendo mais detalhes e aí eu descobri que na realidade eu gostava de muito mais coisas do que eu pensava, né? E o que você tá achando dessa edição do SteamCon? Tá gostoso sim. Teve algumas falhas de programação, mas isso acontece em qualquer evento, então não é exclusivo daqui, né? Mas no geral, a única coisa que eu fiquei triste foi que não conseguiram bater o recorde pra sair no Guinness como um evento com o maior número de pessoas caracterizadas. Parece que o recorde foi feito, acho que na Austrália, o último recorde foi na Austrália. Eles tentaram fazer esse ano aqui pra ver se conseguia bater. Não deu certo, a gente tentou no evento novamente. Pra finalizar, onde que nós achamos o Sci-Fi ABC e companhia? Olha, é só procurar no Facebook, tem a página para curtir, o grupo para adicionar. Lá a gente divulga tanto os eventos que a gente participa, como é o caso hoje do SteamCon, né? Como os nossos eventos. Tanto é que o próximo, para quem gostar da série, nós vamos fazer os 50 anos do Ultra 7. Legal. Ainda não está divulgado no Facebook, mas em breve vai estar lá. Excelente. Abraços, beijinhos, papai e mamãe, para a Xuxa, quem você quiser. Bom, então vamos lá. Eu já agradeci isso no Facebook, mas vou agradecer agora para todo mundo que estiver ouvindo, os 400 novos amigos que eu conheci este ano através dos eventos que eu participei junto com essas pessoas. Sensacional, sensacional. Ricardo, agradeço a sua participação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Voltamos ao nosso podcast. No começo a gente chegou e tava meio se ambientando. Banheiro. Falei, pô, como vai no banheiro, né? Cara, você vê o tamanho do lugar e como o pensamento é o pensamento de lá, tem o banheiro público. Só que a gente tá tão acostumado a tipo assim, ah, vamos no banheiro, não tem um banheiro próximo, vamos num estabelecimento que tem um banheiro, provavelmente vai ter. E tinha um restaurante na frente do banheiro público e nós fomos no banheiro do restaurante, às vezes no banheiro público, que tava limpo, organizado do começo ao fim, porque nós usamos durante o dia aquele banheiro. É, mas foi meio difícil achar, porque ele estava camuflado também de uma casinha antiga. Não, é, porque... Não percebemos que era o banheiro. Se você não olha bem e vê, ah, aquela plaquinha safada, banheiro. Ah, que maneiro. Sim, tem umas coisas assim, muitos das, dos, vou colocar assim, prédios, porque muita coisa é feita de madeira, então não quero usar a terminologia errada. Muitos prédios dali são comércios, são restaurantezinhos. Você fala, ah, beleza, tem uma casa, pessoas morando, normalzinho, brincando ali na frente. E o banheiro, tá lá. Uf, chega a ser esquisito, chega a ser meio estranho, sabe? Transporte pra lá, cara. Foram duas horas... Duas horas e meia. Sossegado, estrada. Até tem um comentário que, tanto na ida quanto na volta, a quantidade de sinalizações em um trecho da estrada, traduz o tanto de merda que fizeram até aquele ponto acontecer. Tem um momento que tava com um monte de... Tinha 5 radares seguidos e mais placas, vá devagar, não sei o quê. E um radar no começo da curva, um no meio da curva, um no final da curva. E, nossa, assim, alguém já mataram muita gente, eu falei que só pode. Já mataram. Meu Deus do céu, falou, vai devagar, vai com calma, peraí. Tipo, as placas falavam tudo isso, juro pra vocês. Passa pela represa Billings, né? Passa por lá, pelo menos. Acho que é a da Billings, eu não sei qual a represa que é. Que é ali eu na, acho na, que eu... Imigrantes ou na Anchieta que a gente pegou. Anchieta. Depois de uma Anchieta. Eu acho que é a Billings mesmo. Lindo. Os cenários, você vai vendo, são muito bonitos. E né, como o Roger falou, ele é um caminho tranquilo, não tem altos perrengues e tal. Depois um momento a gente ficou vendo, tipo, a estrada pra gente chegar até Manapecaba / SteamCon, que é a estrada inteira. A gente foi. E sendo isso, cara, é muito gostoso. E um sinal que você já vê quão legal vai ser o ambiente é que um trecho da estrada, da parte final, pra chegar em Paranapiacaba, tem uma parte de trilho de trem ali, isso, que, tá, que tem uso ainda, normal, só que você já vai notando, tipo, Paranapiacaba, tantos quilômetros, tal, e você já vai notando aquele climão que vai mudando, sabe? Tá saindo da estrada e já é uma estrada de terra bem conservada, esse é maneiro, mas é bem legalzinho. E ele já dá o clima, como vai ser a vilinha. É uma estrada de terra, finalzinho ali, mas é ótima a estrada. É ótima, entendeu? Isso aí. Até não sei se é realmente terra pura. Não sei se tem um calçamento ali. Sim, sim, sim. Mas é muito interessante. Muito gostoso mesmo. E gente andando de bicicleta, né? Assim, ali é um lugar... São três, são quase tipo raças, tipo, humanos, pessoas de bicicleta, pessoas vestidas com temática steampunk. É verdade. É incrível. É dividido em três, assim. São humanos, não tô falando que os outros não são humanos. É tipo diferenciação visual. São pessoas que vêm de fora, ou que são da própria vila. Estão lá vivendo suas vidinhas, comprando sorvete de Cambuci e coisas assim. Quem tá na SteamCon aí fazendo as poses e tal, e as pessoas com bicicleta. E você pode incluir um quarto de pessoas com máquinas fotográficas que parecem calibre 12, pelo tamanho das lentes dos peão. Possível que alguém segure aquilo por mais de 5 minutos. Mas é muito legal, muito, muito legal mesmo. Estamos aqui na SteamCon Paranapiacaba e estou aqui com os amigos... Henrique e... Maíra. Henrique e Maíra. Olha que beleza, que maravilha. Digam para mim, meus queridos, desde quando vocês vêm nesse evento? É a minha primeira vez. A dela também, na verdade. Legal. E como que tá, como foi para vocês descobrir essa ideia do steampunk? Como que foi essa descoberta? Para mim foi muito bacana. Eu descobri inicialmente pela internet, que eu conhecia a cultura um pouco, mas eu comecei a pesquisar e achei o evento. Eu comecei a pesquisar, ver uns amigos que conheciam, aí a gente tentou vir ano passado não conseguiu. Aí esse ano a gente realmente organizou certinho, se preparou antes, aí deu tudo certo, a gente veio. É maravilhoso o evento, a cultura, o pessoal é muito receptivo, é muito legal. E você, minha querida? Eu conheci o Steampunk através do Henrique mesmo. Também é a minha primeira vez no evento, mas eu tô gostando bastante, assim, por ter me preparado, me caracterizado. Eu tô gostando bastante do evento e espero aproveitar bastante. E, pra finalizar, abraço pra papai e mamãe, pra Xuxa, pra quem vocês quiserem. Tem algum? Olha, eu mandaria nesse momento um abraço pra minha mãe, é de lei, né? Mandar pra mãe, senão apanha em casa, né? Mandar pra minha namorada também. É uma garota muito bonita, muito legal. É, chama Maíra aqui, ó. Acho que é isso, pro braço mesmo. E pra todos os organizadores do evento, da região aqui, que foi um trabalho muito bem feito, tá muito bacana esse ano, viu? Muito obrigado. Maíra? Agora eu sou obrigada a mandar um beijo pro meu namorado, né? Pra obrigado, não ficar obrigado. Feio. Não, eu queria agradecer ao pessoal que me chamou, ao pessoal que eu estou encontrando aqui, conhecendo, e aos organizadores do evento, um evento maravilhoso que eu pretendo voltar. Agradeço a presença todos de vocês três, né? Agradeço. Muito obrigado por de vocês aqui no nosso podcast. Valeu mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você. Estamos aqui no Steampunk Paranapiacaba com a nossa querida Adriana Cabral. Ela é uma das organizadoras do Steampunk? Sim, junto com o Raul Cândido. Nós estamos descendo escada, então você calma aqui, por favor. Eu tenho que levantar a saia. Opa! Eu acho que lá. Tá. Por favor, diga pra mim, como que começou essa ideia de Steampunk? Como começou você entrar nesse mundo de Steampunk? Vamos colocar assim. Bom, eu conheci o Steampunk em 2012, né, com meu namorado, que na época era o Raul. Né, hoje a gente é só amigo e parceiro, né, da Steampunk. Legal. E, na verdade, nem era pra eu fazer parte da organização. Eu fui acompanhar o Raul com os amigos e eles, assim, numa cafeteria, eles resolveram fazer a Steampunk. Nossa. Né, aí o Raul falou, por que não parar na Piacaba, que é totalmente histórico e totalmente a ver com o movimento, né? Quer dizer, não é um movimento, é um subgênero da literatura, né? Mas isso é... Aí que a gente começou a fazer, eu me envolvi, nesse primeiro ano mesmo eu já me envolvi na organização, no segundo ano um pouco mais. Os organizadores iniciais foram, né, saindo, foram fazer outras coisas, até ficar só eu e o Raul, né? Aí tá aí, na quinta edição. Mas aqui tem uma história interessante, por favor. Ele pode falar. Tem uma história interessante, nós estamos aqui pegando soda, um refrigerante pro nosso amigo aqui. Por isso a gente tá aqui andando, tá ouvindo passos, é que nós estamos andando, tá bom, pessoal? Essa é a ideia. O que você tá achando do clima hoje, dessa quinta Steampunk já? Olha que maneiro. Parabéns, primeira coisa. Obrigada. Não, então, hoje tá bem bacana, né? Primeiro porque não tá chovendo, saiu sol. Pena que a neblina não desceu, porque todo mundo, né, adora neblina, né? E parou de chover. Isso foi fundamental pra gente. Ontem foi meio tenso, né? Porque primeiro dia, né? E no sábado sempre vem menos gente. No domingo chega o trem turístico, então fica bem mais agitado. Então eu tô gostando bastante. Tô gostando muito mesmo do clima da cidade hoje. Conta rapidinho aqui, teve alguma dificuldade no começo ou durante esses anos que você pode contar assim, pra organizar o evento? Até para outras pessoas que também gostam e tipo, putz, pensa nisso também, sabe? Muita dificuldade, né? Toda edição a gente enfrenta muitos imprevistos, né? Porque a gente lida diretamente com a Prefeitura de Santo André e isso envolve uma burocracia muito grande, né? E hoje, por exemplo, desde a terceira edição, somos eu e o Raul os organizadores, né? Mas, e é difícil, tudo que eu faço, para quem quer fazer evento, precisa ter uma equipe. Em duas pessoas é muito difícil, né? E principalmente essa quinta edição, a gente tá sentindo o peso disso muito grande. Então, tem que ter uma equipe bacana, uma equipe que funciona, que você confia, porque também não adianta ter uma equipe grande de pessoas que, né, não colaboram, que falam que vão colaborar e não colaboram. Sim. Então, tem que ter uma equipe muito boa, muito confiável e proativa, sabe? Tem que ser assim, senão é sempre muito difícil. Pra finalizar, a gente vai buscar o refrigerante do rapaz. Tem que buscar o refrigerante do rapaz. Essa é a nossa missão hoje. É tudo colaboração aqui. É tudo... A gente se ajuda. Primeiramente, como as pessoas podem achar as coisas da Steampunk? Agora que já passou essa e pra próxima também tem uma referência. Ah, tem a página da Steampunk no Facebook, né? Que é só procurar Steampunk Paranapiacaba, que você acha a página. Né, e toda... Após cada edição, a gente já coloca novidades, né? A gente coloca um feedback de como foi a edição. Mas o principal é mesmo pela página. E tem a loja São Paulo, a página da loja São Paulo, né? Que é só procurar também. É sp.steampunk.com.br, né? Não tenho muita certeza, mas eu acho que esse é o endereço. Mas é só procurar também loja São Paulo. Lá a gente coloca as informações da Steampunk, né? Porque a gente, na verdade, é do Conselho Steampunk, né? Aí pela loja a gente encontra também o Steamcon. Perfeito. Agradecimentos, beijos, abraços pra papai, mamãe, Xuxa, quem você quiser. Pra todo mundo que, né, assim, sem ser demagoga, né, mas pra todo mundo que aparece, todo mundo que colabora, né, e principalmente o Raul, que é o meu parceiro, né, que sem ele também é... E esse ano a gente teve muita ajuda do Carl Felipe, né, e do Carlos, que eles ajudaram bastante também. Enfim, de todos, o Bruno Ascioli, o Enéas Tavares, é, assim, os Piratas, Naga, Kai, é uma galera muito fantástica. Então, a esses, assim, um obrigado especial. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua presença. Um excelente evento pra você. Que venham muito mais eventos, que é muito legal isso aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Apareça sempre. Valeu. Olá, aqui voltamos para a SteamCon Paranapiacaba. Estou aqui com a Carolina. Olá, muito prazer. Tudo bom com você? Como está? Diga pra gente o que você traz aqui para a SteamCon. Comigo tá tudo bem, só tá um pouquinho frio. Hoje eu vim com a minha stand, a Cecirelli. É uma stand de cupcakes, doces, tortas, drinks de café, licor. Tudo que envolve cafeteria e confeitaria. Desde quando que existe? Como que começou? Desde que eu era bem pequenininha, eu sempre gostei de confeitar. E há um tempo atrás, já faz uns 2 anos que a gente começou com esse projeto, eu e a minha equipe, que são 5 pessoas, a gente foi aos pouquinhos montando. Eu comecei a fazer os cursos, ensinei o pessoal a fazer os drinks, nós começamos aí em eventos pequenos, e agora a gente tá pegando todo o evento, pelo menos uma vez por mês. São eventos voltados pra cultura pop, tem... Nós frequentamos anime, mangá. E eventos afins que tem a ver com a cultura pop, no caso. Sim, sim. E cultural também. Por exemplo, a Feira das Nações, a Feira do Italiano. A gente frequenta bastante. Festas de famílias ciganas também, porque nós somos uma família cigana. Ah, é? Sim. Meu pai, ele vem do Líbano, ele é Calon. E a minha mãe, da Itália, ela é Heron. Então, nossa! Tem um lado meio místico dentro da Cecirelli. Cara, que sensacional. Tipo, e é um detalhe. Nossa! E. Só voltando a esse clima steampunk, como que você descobriu o steampunk? Você curte? Como que é? Em 2009, eu tinha uma amiga e ela apareceu com esse estilo em um evento de anime. E eu me apaixonei, porque ela fez uma fada em steampunk. Ficou uma coisa mais linda. Então, eu era bem mais nova. Na época, eu devia estar com uns 14, 15 anos. Então, eu fiquei encantada. Só que era uma coisa que, pra mim, era muito distante. Porque eu não tinha com quem ir, com o que fazer, eu não tinha muita ideia. E esse ano, nós estávamos olhando as fotos e quando a gente viu que ia ter o evento, a gente pensou, será que rola? Aí, entramos em contato com a Adriana, pegamos a nossa stand e começamos a correr procurando roupa. Eu acabei esquecendo a minha roupa por causa dos doces. Aí eu entrei em casa, abri meu guarda-roupa de roupa cigana e montei alguma coisa do nada. E funcionou bem. Você tá linda. Muito linda. Obrigada. Eu ia ter esse evento hoje. Como você tá sentindo? Tá legal, você tá gostando do clima, você, como você falou, você tá descobrindo agora um pouco mais sobre esse estilo, seja de moda, seja de estilo de vida. Eu tô amando, cada momento aqui em Paranapiacaba é único, é mágico, é fantástico, é assim, é como se você entrasse em uma era, em um portal do tempo fictício e vivesse aquilo de verdade. Você tá caminhando em uma era steampunk, você entra em Paranapiacaba, tudo à sua volta é steampunk, então passear com o pessoal vestido, escutar as músicas que o pessoal canta, sentir até o cheiro das máquinas de fumaça que o pessoal tá trazendo e tá soltando fumaça com um cheiro, é incrível. Vale muito a pena o pessoal vir conhecer. Agora, pra finalizar, por favor, onde que nós encontramos, quem ficou curioso saber sobre Cestirelli, onde nós podemos encontrar na internet ou telefone, o que quiser? Nós temos uma página chamada arroba Cecirelli Cakes, é C-E-R-E-L-L-E, Cecirelli. Tem o Instagram também, arroba Cecirelli Cakes, e no Facebook pode me achar como Carolina Haddad, que é só perguntar também, a gente informa sobre os doces. Perfeito! Agradecimentos, beijos pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser. Eu tenho que agradecer especialmente a minha mãe e meu pai, que foram eles que me deram essa base, a minha irmã que tá sempre me ajudando, e a minha equipe maravilhosa, que é o Miro, meu noivo, o Mero, o Álvaro, a Letícia, que são meus companheiros de viagem, que são minha família também. Eu amo cada um deles e eu não trocaria minha equipe por nada nesse mundo. Perfeito. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Excelente evento pra você. Que venham muitos mais eventos pra você e muito sucesso. Pra todos nós e que a gente se encontre em muitos eventos ainda. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui de volta. SteamCon Paranapiacaba. Estou aqui com a minha querida, amada e hoje, hoje e sempre agora, idolatrada Joyce. Oi. Tudo bom com você, Joyce? Tudo bom, tudo bem. Tira aqui, vamos conversar. Tá no solzinho gostoso, com o sol. Tá quase mesmo. Acabando o dia. Quase tá, acabando o SteamCon também. O SteamCon também tá indo embora. A desse ano tá indo embora. 2017. Fala pra gente, como que você chegou nesse mundo steampunk? Eu gostava bastante de literatura fantástica, né? Ficção científica e tudo mais. E uma vez me apresentaram, né, alguns artigos, alguns livros sobre steampunk, que misturava bastante. Ah, eles tinham uma ficção muito vaporizada, né? Nunca mexia muito com eletricidade. Bom, Frankenstein já era... Eu vi o Frankenstein steampunk numa peça de teatro. E aí foi... A gente viu as engrenagens e tal, não sei o quê. E foi bem, bem interessante. Aí depois disso eu comecei a pesquisar. Os meus amigos também já estavam na área de cosplayers e tudo mais, né? A gente já gostava de uns animes. Oh, né? Tinha uma sala Lolita. E assim foi indo. É. E aí o pessoal começou a se empolgar aí com as nossas nerdices da época. Faz o quê? Acho que cerca de... Quando começou, acho que uns 6 anos atrás. Eu, né? Uhum, sim. Uns 6 a... De 8 a 6 anos, mais ou menos, é. E na SteamCon, você veio desde o primeiro? Como que é? Muita gente veio desde o primeiro, muita gente que tá começando a vir agora. Era pra eu ter vindo desde a primeira, mas acabou acontecendo imprevistos e não deu. Uhum. Então, a primeira vez que eu vim, na verdade, foi o ano passado, né? Na SteamCon, e aí esse ano eu vim de novo. Mas é que eu participava antes com eles de outros eventos, né? O steampunk no Brasil, ele tem outros eventos, uhum, fora a SteamCon. A SteamCon, ela é o maior que reúne uma galera maior. Sim. Mas a gente tem outras... O Conselho Steampunk acaba fazendo outros eventos. Nos apresentamos na Virada Cultural de São Paulo, em 2016. Estávamos ali perto do... Se não me engano, era o Sesc Ipiranga. Maneiro demais, E aí o pessoal fez a apresentação, explicou o que era o steampunk, né? Explicou qual que era a movimentação e a customização. Então, essa originalidade, essa criatividade das pessoas com a temática steampunk, eu acho muito gostoso de ver. É gostoso, é uma coisa tão... palpável. É porque assim, qualquer um, você pode estar com qualquer tipo de roupa que você consegue transformar ela num personagem steampunk, numa roupa steampunk, né? É só você colocar a temática em cima. Então isso facilita bastante. E, pra finalizar, quer mandar um abraço pro papai e mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser? Ah! Vamos lá, um abraço, um beijo pro minha mãe, pro meu pai. Brincadeira. Então, um beijo pra todo mundo aí, pros meus alunos principalmente. Ah, e curtam bastante o blog, gente. Leiam bastante, ouçam bastante podcast, não fiquem só em casa, venham pra rua, venham curtir, venham ver, venham conhecer. É isso, Joyce, muito obrigado, agradeço muito sua participação. Imagina, obrigada a você, prazer imenso de conhecer. Obrigado. Bom final de evento e vamos nos encontrar muito mais vezes, vamos, por favor. Vamos sim, com certeza. Prazer, viu? Tchau, tchau. Valeu, é isso então, voltamos para o nosso podcast. Roger, agora, por favor, uma nota para a nossa querida SteamCon. Lembrando que foi a nossa primeira experiência lá. Reflete até no podcast passado, porque o Age também foi a nossa primeira experiência, então era baseada nas experiências que nós temos agora. Então, uma nota para SteamCon. Poxa, cara, como é a primeira impressão, a primeira vez que a gente vai, eu só poderia baixar a nota se tivesse alguma coisa que eu não gostei nela. Perfeito. É um critério a ser usado. Esse é o meu critério. Então, eu tenho que dar 10 para SteamCon. Não teve nenhum ponto que eu não gostei. Tudo ali foi legal, nunca fomos mal maltratados em nenhum momento. Tem crime na nota desse encontro. Beleza. Do meu lado, eu dou 9 porque as pessoas têm que sempre melhorar. Ele dá 9 porque ele é chato, gente. Eu sou 9 porque sou chato. Eu, um tempo atrás, eu falava, não, dar nota é chato. Aí eu virei um chato e quero dar nota agora, entendeu? Esse é o ponto. Não é porque alguma coisa me desagradou? Não, de fato. Só que eu acho que nós podemos melhorar em aspectos os diversos. Se perguntar quais. Por exemplo, melhorar toda a ideia de descentralização e que nós possamos usar toda a vila mesmo. Pode descentralizar todo o evento e a vila ser o palco principal de tudo. Pelo menos a parte baixa. A parte alta já não garanto que vai conseguir uma coisa assim. Mas a parte baixa, como tem muito comércio, tem muita coisa assim, seria interessante. É, mas isso acho que segue com o crescimento natural do evento com o decorrer dos anos. Sim. Essa é a quinta SteamCon, lembrando, agora tem entrevista com a nossa querida Adriana, uma das organizadoras do evento, junto com o querido Raul. Eles falam um pouco sobre isso, falam um pouco sobre dificuldades do evento também. É muito interessante, até pra você que quer fazer um evento em algum lugar, tem umas dicas que elas podem servir pra você, independente de qual gênero ou de qual coisa eventual que você queira fazer. É bem legal. É mais isso, eu acho assim, se eu falar 10, eu vou estar dando a perfeição, e eu acho que eu quero que eles cresçam, entendeu? Não tô querendo tirar a sua nota, não quero que você fale, ah, não, mas minha nota é muito boa. Não, cara, sua nota, sua opinião, sua nota, seu critério, pro meu, ok. O meu, a ideia do 9, que foi um evento muito bom, eu conheci pessoas muito legais, muito interessantes, que me deram visões ali excelentes, não só sobre steampunk, sobre a cultura steampunk, mas tipo, algumas conversas que eu tive ali foram bem envolventes, foram bem legais assim, bem gostosinhas, cara, muito bom mesmo. Mas voltando aqui, eu quero a melhora, eu sempre vou deixar, um dia eu vou chegar e falar, ó, 10, cara, 100, 200, e vai ser minha nota pro meu, o evento perfect. Só que pô, a perfeição tem que ser sempre galgada, né? Não vai ser agora, não vai ser depois, não vai ser daqui 2 anos, vai ser sempre um progresso. Isso é bom, ter o progresso das coisas é ótimo, entendeu? Por isso eu dou a minha nota 9. Não porque eu tenha uma coisa, um ponto negativo, mas eu quero que exista um décimo ponto aí agora, no próximo ano, entendeu? Eu justifiquei tudo isso só pra dar minha nota e não apanhar na rua. É isso, resolvido, é isso. Eu não quero apanhar na rua, então eu vou justificar aqui do método mais louco possível. Jovem, então é isso, temos um programa? Temos algum agradecimento a fazer? Ah, talvez aos novos amigos ali desse Steamcon. Amigos, erguei-vos. Eu agradeço a todas as pessoas que conversaram com a gente neste encontro. A todas as pessoas que tiraram fotos com o nosso amigo Roger, comigo também. Eu sou um aproveitador de fotos, que o Roger chegava, ah, pode tirar uma foto? Aí eu tirava do lado, pá! Tirava uma também. Muito obrigado a Charlotte, a Carolina Dac. Muito obrigado a Adriana. Muito obrigado ao Ricardo. Muito obrigado ao Dr. Absonus. Muito obrigado às meninas da trupe. Fala o nome agora! Da Kine. Isso, esse nome que eu não consigo acertar. Vocês já ouviram já que eu não consigo acertar o nome da trupe. Nem com as 4 meninas repetindo, eu não consigo acertar. É triste. E quem mais estiver conversando conosco? Verdade, a Joyce. Tem a Joyce também, querida, fofa, lindinha. O Vitor. Isso é uma longa história que tem a ver com todo o nosso crescimento e invasão e domínio global. Esse começa com o nosso querido amigo Vitor. Isso, você está escutando isso agora? Tua professora é uma pessoa muito legal, cara. Muito massa mesmo. Joyce, beijos pra você, minha querida. Mais abraços e beijos e abraços e zás. Ah! Bichinho fofo. E todo mundo que eu não estou lembrando agora que conversou conosco. Sério, vocês são muito legais. Toda a comunidade que trabalha com essa ideia de steampunk é muito unida. Até mais unida que algumas fandoms por aí. Não é, Dr. Who? Obrigado. Agradeço mesmo. Roger, quer agradecer alguém? Alguma coisa que eu esqueci ou que você lembrou? Todo mundo. Tem muita gente lá, cara. Cara, tem muito. Nossa. É até meio injusto a gente citar nomes. Tem muita gente. Aí eu sou injusto mesmo. Eu sou um cara super injusto. Muita gente. Meu melhor jogo desse ano foi Injustice. Ah, piada com joguinho. Nossa, eu não mereço as piadas. Ninguém merece. Só que tem que fazer, alguém tem que fazer o trabalho sujo, sabe? Nossa. Então é isso, nesse ritmo de festa que balança o coração, nós vamos embora. Muito obrigado, Roger, pela sua presença aqui. Muito obrigado eu por estar aqui também. Obrigado a todos vocês. Coloca água pra ferver e vambora. Falou! Tchau, tchau.